Aí, é com muita emoção, tá ligado? Que eu falo de uma mulher guerreira, moro? Que criou 4 filhos, sozinha, moro? Perdeu sua juventude, mas nunca deixou seus filhos. Aos 19 anos, começou a trabalhar, moro, pai? Começou a batalhar na vida, sozinha, tá ligado? Só com a ajuda dos seus pais, pra criar 4 filhos. Pra nunca deixar faltar o leite, o pão. Pois ela tinha um sonho, mano, de viver decente com seu marido e tal, comprar uma casa. Sonho que a mulher quer ter, né? Isso. Mas não, o marido o abandonou, deixando os 4 filhos. Sumiu, irmão. E ela que teve que assumir, ficou mãe solteira. Batalhou, batalhou, nunca deixou passar fome, nunca deixou de mão os seus filhos. Levou pra escola, deu educação. Hoje, 2 é casado, 2 são solteiros. Essa sim é mulher guerreira, moro, pai. Que eu tenho que exaltar, moro, que sempre tá aí dando força. Que nas horas difíceis tá comigo, nas horas que mais precisa tá comigo. E se não fosse ela, irmão, com certeza eu tava seguindo outra trilha, tá ligado? Ela sim, eu tenho que pensar nela também, tá ligado? Que hoje eu sou quem sou por ela, tentando dar um futuro, tá ligado? Que sempre, nunca teve um lazer, sempre ralou, ralou. Tô falando de Dona Fátima, minha mãe, tá ligado? O maior prazer. Uma mulher guerreira, irmão. Sem palavras, tá ligado? É isso aí, Dona Fátima. Quero dizer o seguinte, que eu sou seu fã. Eu devo tudo à senhora. Quero agradecer por meus irmãos, que são todos show de bola. Quero agradecer a minha vida também. Se não fosse a senhora, com certeza, nem sei onde eu estaria, né? Uma mulher guerreira, tá ligado? Que sozinha conseguiu criar 4 filhos. No Brasil que hoje a gente vive, irmão. Nenhum filho as mulheres estão conseguindo criar. Joga no lixo. E ela não. Batalhou, batalhou, mas nunca deixou nós passar fome. É isso aí, Dona Fátima. A senhora é guerreira. Quero que a senhora saiba que fiel é seu fã. E estamos aí. Nunca eu vou lhe decepcionar. Não quero mais dar problema. Agora é outra vida. E é isso aí. Mulher guerreira. Dona Fátima, pode acreditar.